na onda 7. Ali je vršio meni ajde propravo, gov kilo. Samo da ne ajde propravo, gov kilo. Bom dia, agradeço o Alfa em Aqueco. Delta, chame Recife, 1264, alterne 1, 3325. Próxima 1-7. Acho que o quilo está livre de colagem na 1-7, o vento é de 1-7, 0 graus com 15 nós. Próximo quilo. Salvador aos 3-2, chame o controle 1935, tem um voo e um bom dia. 1935, tem um bom dia também, um bom serviço. Corre, Sabatango, Exatango. Exatango, bom dia, 090 para Aracaju, confirme. Afirmo. Então, o Exatango está autorizado para Aracaju, nível 090, pela Golf 677. Ponta decolagem da cabeceira 17, curva à esquerda, saída Conde, transponder 0263 e o controle 119, decimal 35, Cotege. Exatango, decolo da 17 pela direita, saída Conde, 0263, o transponder da região Golf 677 no 090, Exatango, o controle 0935. Correto, é com certão, chame quando pronto para o acionamento. Chamará quando pronto. O acionamento está pronto para o acionamento. Então está livre, acionamento, chame para o táxi, o QNH 1016. Quer chamar para o táxi? Nada. Delta Tango, acionado pelo Pátio. Oxa Tango, tá livre, táxi, chama para ingresso, plano 17. É, para ingresso, pega. É que o Xatango está livre ali na decolada 17, o vento é de 170 graus com 15 nós. Tá, tá igual aí, sabe? Sente. Tango decolou aos 4-1, chame o controle em 1935, tem um voo e um bom dia. Pode falar, 354, alô. Voo 1831, Brasília 124, decimal 25, alterna 126, decimal 55. Controle, Papa Tango, Eco Serra Tango. Papa Serra Tango, Subal 090, você da Conde? 090 na Conde, Serra Tango. condições, confirme. Whisky Foxtrot Lima, está autorizado para Lençóis, inicialmente 100, nível até 40 milhas, após prossegue visual no 085, direto, decolando da 17, curva esquerda, saída Momo, transição Albo, transponder é o 5034, controle opera em 119, decimal 35, cotejo. Foxtrot Lima, correto, chame para acionamento. Acionamento, que negar 10 no meia, chame para o táxi Whisky Foxtrot Lima. 124, decimal 25, Alterna 126, decimal 55. Ingresso, chama alinhado e pronto na Capzirão 7. Lima, tá livre a decolagem da 17, o vento é de 170 graus com 15 nós. Norte Lima decolou de Salvador aos 57, chame o controle 1935, tem um bom voo e um bom dia. Parado 1935, grato senhor, tem um bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, para Capitão Whisky Fox Trot Lima, decolou das 17, passando 710 no topo da NASA. Contato a decolagem, subam no 00, seja Momo, Whisky Fox Trot Lima. 00 na ponta, o Fox Trot Lima sem restrições, senhor, confirma? Botou o perfil da Momo. É, a gente vai na Lima, tá pronto pra cópia 340 pra Pampulha? para 5 milhas para a posição Coral, se estará terminado, mantém o 080, Ilhéus 120, decimal 1. Lima Juliette Lima está autorizado no nível 340 para o aeroporto de Belo Horizonte, Pampulha. Decola na 17, curva à direita, saída Gole, transição Gonza, para interceptar o via Open Whisk 58. O transponder é o 5047, o controle é 1935, contagem. Lima correto, chama a torre 18-6 para o